Aleluia. Isso é uma bênção. Não, o negócio, Deus falou, né? Agora o negócio é você crer e andar nisso, né? Porque Deus falou. Então agora nós temos que ter a fé, aprender como que nós vamos ser uma bênção, andar nessa bênção. Então nós estamos aqui nessa igreja para aprender, né? E andar e ser aquela bênção maravilhosa. Mas, gente, glória a Deus. Eu estou, assim, orgulhosa de todos vocês que estão aqui nessa tarde, né? Porque hoje é um dia, assim, que o povo adora ficar rodando, né? E se a gente fosse do mundo, né, a gente já está no carnaval, né? Está vendo a festa do diabo. Mas como nós somos salvos, nova natureza, nós estamos na festa do Rei Jesus. Amém? Porque tem um canto que diz assim: vamos celebrar com júbilo a festa do Rei Jesus. Os homens dizem glória, as mulheres aleluia. Vamos celebrar ao Rei. Aí o perdão vai fluir, o amor vai construir e vai ser uma bênção. Aleluia, é o que já aconteceu nesta tarde. Aqui está e ainda vai continuar acontecendo. Enquanto nós estamos aqui debaixo, né, das bênçãos de Deus, do poder de Deus. Então é uma grande diferença, assim, a gente escolher onde vai. Sabe, depende onde a gente está, nós estamos sendo abençoados. Tá? Então, glória a Deus pelo dia que nós tivemos fé e aceitamos Jesus na nossa vida. Porque ninguém aceitou Jesus sem fé. A pessoa foi até ele com fé. A gente vê na Bíblia que todas as pessoas, a multidão, ia atrás dele com fé para receber. E recebiam. Então, coisas incríveis. Então, nós aceitamos Jesus por fé, com fé. E aí, nós fomos salvos. Bom, mas aí tem uma caminhada, né? Que ela é longa, vem, que a estrada é longa, precisamos caminhar. E é por aí. Então a gente pode fazer tudo da vida, um louvor cantando ao Senhor. Porque é assim mesmo. Então agora nós temos que aprender a andar nesta salvação que o Senhor nos deu. Porque tem gente que pensa que salvação, ah, tudo bem, vai para o céu. Mas, gente, o fim da história é o céu. Então, agora nós temos que aprender a andar aqui neste momento, nesta salvação. Salvação, gente, tirou o pé do lodo, tipo, sabe? Tirou a forca, a cabeça da forca, o pescoço da forca. Então, salvação é isso mesmo, sabe? Tirou da morte, trouxe para a vida. Então, nós temos que aprender, e é isso que nós estamos, né, trazendo aqui na igreja, para todos aprenderem a andar na salvação. Porque fala-se muito, mas ensina-se pouco. Então, a gente precisa saber como é que eu vou deixar Jesus resolver os meus problemas. Mas, depois nós vamos ver o segundo passo dessa conversa, que eu vou falar dos livros. Aí, como é que nós vamos fazer para andar nesse lugar onde os problemas vão ser resolvidos? Glória a Deus. Existe um jeito. Qualquer situação de vida tem um jeito para sair de lá. Isso não é o máximo? Tipo, ah, eu sei, mas como? É só se você fizer os passos que nós estamos ensinando. O que Jesus deixou para nós. Se você fizer, você vai ver o resultado. Então o negócio está bem por aí em fazer. Bom, vamos falar aqui dos livros um pouquinho? Ai, gente de Deus. Por falar nesses feriados de carnaval, festa profana, do diabo, coisa da carne, pecado, que Deus abomina, tá? Eu gostaria, mas eu não posso fazer isso. Tipo assim, o ano que vem, vamos dizer, a gente faria um encontro com o pessoal da igreja, mas quem quisesse, né? Num lugar fechado, com tudo pronto lá para a gente comer, dormir e tal. Depois tinha um local que a gente ia ficar adorando a Deus, pregando a palavra, Deus curando. Isso não ia ser o máximo, gente? Mas isso é ideia minha. Isso é ideia minha, né, de Deus. Então eu não posso fazer, né? Ele não me autorizou, mas isso era só um desejo de eu fazer, porque ia ser uma delícia, né, gente? Aquela coisa, assim, uma chácara, né? Vários quartos, tal, ala para homem, ala para mulher, o povo de Deus trabalhando, fazendo as comidas lá, depois a gente levantando bem cedo, às 6 da manhã, e adorar o Senhor, fazer uma super ceia lá diante de todos, depois todo mundo tomar o café junto, aquela fila indo para Canaã, né? Terra prometida, cada um pegando o seu pão, o seu leite, sabe, gente? Pegando o seu pedaço de bolo, aquela alegria, sentar debaixo daquelas árvores, falar de Jesus, já tivemos 1h30 com ele, adorando e tal. Agora, bah, aí um descanso, aí uma pregação, depois, relax, almoço. Vamos todo mundo almoçar junto, aquele bidão, já louvamos, já ouvimos a palavra, fomos curados, vamos almoçar, agora nós temos a tarde para partilhar, quem quiser ficar junto, conversar, descansar, ficar debaixo da árvore, numa rede, ver o lago, sentar. Gente, fala, Gente, se é céu. Não, dá vontade de ficar lá e falar, ai, família, até logo. Emprego, tchau pra sempre. Gente, essa ó, merece palmas. Mas isso, calma, né, gente? Calma, ainda não é o céu. Mas nós vamos experimentar um pouquinho do céu. Porque a gente vai sentar junto, a gente vai, sabe, desenvolver o amor. E a gente vai ficar lá mais com você, depois mais com aquele, depois mais com o outro. Um troca uma experiência e tal. Bom, a gente vai tomar banho, pôr aquela roupinha bem gostosa, porque está calor tal. E vamos para o culto da noite. Que delícia aí aquele culto às 6 horas da tarde, 6:30. E a gente fica lá adorando mais um pouco o Senhor, testemunhos e ensinos e tal. Depois vamos finalizar com um jantar, um lanche à noite, sei lá, tudo legal, e vamos dormir. Gente, já pensou 3 dias assim? Ai, mas isso é tão bom, gente. Mas eu adoraria fazer isso. Eu teria pique para ministrar todos os cultos, não ia ter problema. E ainda mais, ficar junto com os irmãos, e ouvir testemunhos, passar ensinos, e ficar aquela alegria, né? Cada um deixa Deus curar mais nos relacionamentos, porque com certeza ele faz isso. E aí, domingo, né, depois do almoço, um tchau para todo mundo. Com tristeza, a gente pega a sacolinha e vai embora, porque nós vamos ter que enfrentar a realidade agora. Será que não dá? Oh, Jesus, vamos fazer uma tenda aqui, por favor? E vamos ficar só nós, larga o mundo, deixa tudo para lá. Fica quieto, você não entendeu nada. Só estou mostrando que realmente eu sou a glória e o poder para sempre. Jesus fez isso. Mas ainda não é o momento. Jesus só mostrou que ele é a glória. Ele mostrou onde ele está, gente. É o máximo para que eles crescem. Então, a gente, nesses momentos, assim que a gente vai ficar dia e noite em contato com a palavra, onde a gente vai largar um pouco, isso chama-se retiro espiritual. Onde a gente buscar mais Deus. Onde vai largar um pouco a nossa atividade, aqueles problemas que estão nos sufocando. E ali a gente entra num clima de oração. Gente, a gente sai revigorado. Aquilo dura um tempo, aquela unção, aquela coisa muito boa. Eu gostaria que Deus deixasse eu fazer isso. Ia ser fenomenal. E eu sei que todos vocês vão ter experiências gloriosas, sabe? Num retiro desse de fim de semana. Ah, mas ia ser tão bom. Isso é uma coisa que fortalece, né? Mas a gente tem que orar, porque eu já tenho muito serviço. Eu só inventei agora. Mas eu levei vocês nas asas da imaginação, gente. Mas quem não sonha, nunca tem as coisas. Fala a verdade. Se vocês começarem a orar e falar, Deus, dá força para a pastora, nós precisamos disso. Ou vem um grupo aí que ora, Deus faz, gente. Porque você pensa que ele não quer uma reunião do povo da igreja? Porque a nossa igreja, todo mundo se conhece, mas ela é, assim, não dá tempo, porque tem gente de São Paulo, vem de todo lugar, de quase tanto. Daqui da região vem gente. Então, não dá tempo de ficar conversando. E vocês são bacanas. Cada um tem, assim, um tesouro maravilhoso para participar para o outro, para testemunhar. E um recebe do outro. É muito lindo de ver que Jesus ama todos. Jesus age em todos, favorece. É demais. Então, um retiro espiritual, onde a gente fortalece, aprende mais. Correções vêm. E coisa boa demais, né, gente? Isso eu adoraria. Mesmo, que às vezes as pessoas tiram férias, vão num lugar lindo, num resort, tudo gostoso, mas falta aquela parte espiritual. Então tudo está lindo, mas não é como se nós vivêssemos isso, que é real demais. Aonde aquilo de Deus está operando. Sabe, você vai embora com uma carga espiritual boa, sabe, e aquilo começa a mudar a sua vida. Seria lindo, uma vez por ano, né? Mas isso depende do Senhor. Ficou a ideia, né, gente? Ah, é? Então, vamos orando. De repente, né, a gente já vai achar tudo, um lugar aqui pertinho, gostoso, um sítio, um lugar aí bem bom. E vai ser bom demais, né? E o Senhor operando, ai, vai ser muito bom. Aí, quem quiser, as crianças, né, ninguém vai cuidar delas, elas vão ter que aprender a participar do culto. Porque senão a mãe, o pai vão ficar, não vão nem aproveitar muito. Mas tudo bem. Tem um lugar lá que a mãe pode ficar no lago, na beira do lago com a criança. Mas não vai afogar a criança. Calma, gente, calma. Vai ver patinho, bonitinho. Ó, já fui lá nesse lugar, tem até patinho, tem lago. Olha que lindo. Tudo bonito. Daí as crianças aproveitam, vêm louvar. Porque criança, Aqui não tem escola dominical. Porque as crianças que vão na escola dominical, elas também não sabem andar com Deus. Fica lá Noé um dia, e depois o Josué, depois o leão, não sei das que. E a criança cresce, odiando. Porque ela foi forçada, ela não experimentou Deus. A criança tem que experimentar Deus. Ela pode. Porque ela tem um espírito também. E ela pode começar a cantar e começar a receber alegria. E acontece isso. Então, os nossos cultos são para todas as idades. Não tem essa diferença, tá ok? Então, as crianças, se elas chegam aqui, elas ficam meio rebeldes. A mãe dá uns cacãozinhos assim, fica quieta, tal. No terceiro culto, a criança já está sentada, dormindo, até louva, na hora da palavra dorme. Fica aí, mas escuta, acorda, depois vai corrigir a mãe em casa. Não, a pastora falou isso. A criança é bem esperta. A mãe nem ouviu, mas a criança lá de olho fechado, dormindo, ouviu. Então, criança é criança, está pronta para andar com Deus. Os pais que não deixam os filhos andarem com Deus, infelizmente. Porque a criança aprende assim. Beleza. Então, nós acertamos em estarmos aqui nessa tarde, onde nós recebemos uma paz de Deus, uma alegria. O Senhor veio. Você viu? Isso tudo que Deus fez aqui é porque Ele ficou muito contente conosco. Porque a gente tinha 1000 opções para hoje. Tá certo? A gente podia escolher, porque a nossa vida é de escolhas. Quando nós levantamos, nós fazemos escolhas todos os dias. Ou eu vou viver ou vou morrer. Ou eu vou andar com Deus ou andar com o diabo. Não tem essa. Ou eu vou fazer alguma coisa ou não vou fazer nada. Depende, eu que escolho. Então, hoje, você levantou predisposto, né, com a força de Deus, escolheu vir aqui, mesmo diante de alguma dificuldade. Você rompeu e veio. Então, Deus se alegrou. Ele agiu. Ele está aqui presente. E toda a glória é Ele. Então, olha, vamos ver esse livro da Marilyn Henrique aqui. Ela fala anjos ao redor. Que os anjos, existe um ministério de anjos, né, no céu, porque está escrito lá em Salmos, que em outras passagens também, que eles são ministros de Deus, os anjos. E eles obedecem às ordens de Deus como um relâmpago. Quando Deus fala, eles são igual um relâmpago. Zupt! E eles vêm trazer as bênçãos. Só que a gente precisa entender que anjo, sabe, gente, não é assim, coisa mística, ou sei lá, algum criado nosso, o anjo da guarda, não é nenhum criado nosso, sabe assim? Um escravo, tipo, que fica aqui, eu fico dando ordem, vai lá, vem cá, isso não existe. O anjo de Deus, como diz a palavra, ele sim acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então, daqueles que oram muito. Então, ele vem e traz toda a mensagem de Deus, provisão e bênçãos de Deus e guarda para aqueles que estão orando muito. Eles são invisíveis, a gente não os vê. E teve gente que me perguntou se anjo tem asa. Tem uma ideia errada por aí, né? Até o pastor David sempre prega, mas ele põe lá no meio da história dele, às vezes as pessoas não ouvem direito. Mas que lá, tem gente que pensa que lá no céu tem anjo bebê com asinha. Vocês já viram esses anjos, né? São barrigudos. Até eles são feios, até. Porque eles são muito barrigudos. Anjos, já viu as estátuas, né? Tudo feio, mentira. Aquelas pinturas antigas, né? Que tem muito valor até. Mas aí tem asinha, aquelas carinhas meio assim. Isso não existe. Não existe anjo, bebê. Não existe. Anjo, quando eles aparecem para nós, eles têm assim uma forma humana. Eles parecem uma pessoa, tá? Por quê? Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, de Deus, tá? Então, ele não criou anjo assim, bebê, barrigudo, pois cresce, vai ficar de... Gente, anjo é um ministro de Deus, tá? É um ser que Deus criou e, às vezes, ele se apresenta para nós como homem. Então, e ele é valente e, conforme a Bíblia diz, ele é alto, ele é grande, ele é poderoso, sabe? Então, ele enfrenta as trevas, os diabos, que são anjos decaídos, anjos que estavam no céu. Então, não pense, ela vai falar sobre isso, que eles ministram na nossa vida. A gente precisa saber que os anjos, porque tem uma... Aí já teve uma época muito forte, negócio de nova era, que foi demais, né, gente? Até em todas as lojas vendia anjo, de tudo que era jeito, você tinha que tacar anjo na tua casa. Então, ficou esse negócio de ficar adorando anjo. E que você pode, mas é tudo tirado da verdade, mas é o diabo que inventa uma doutrina. Então, não vai funcionar. Não vai funcionar porque o diabo é que entra nessa com os anjos malignos. Então, esse livro vem elucidar este assunto. E existem, sim, os anjos de Deus que nos defendem, que nos guardam. Eles têm a força, o poder de Deus, quando eles vêm contra as trevas, nos proteger ou trazer coisas para nós. Eles aparecem, eles desaparecem. Às vezes a gente já foi servido por anjos e nunca soubemos, tá? Porque eles vêm, conversam, então eles se materializam. Deus faz isso, eles vêm, mas eles vão embora, a gente nem vê. E era um anjo de Deus, é maravilhoso. Porque até a Bíblia diz, e vocês não sabem que vocês já hospedaram anjos, já serviram anjos? A gente nem sabe, é maravilhoso isso. Então, mas é questão de eu conhecer a palavra e saber como que é esse reino espiritual. Porque o diabo entra no meio, coloca os diabos dele lá e fica uma confusão, precisa tomar cuidado, ok? Então, os anjos da guarda, eles não são escravos nossos, não, tá? Que estão aqui, eu não faço nada de escolar fazendo as coisas, não. Eles vêm com muita oração nossa. Precisa orar muito, senão não tem anjo da guarda nenhum. Pô, mas como que Deus nem me protegeu? E o anjo da guarda, você está orando por acaso? Nem tanto. Se tivesse, tinha proteção absoluta. Esse aqui do Kenneth Hagin, o Espírito dentro de nós, o Espírito sobre nós. Então ele vai abordar o seguinte, que quando nós nascemos, existem duas fases, duas maneiras do Espírito Santo agir na nossa vida. A primeira é quando a gente aceitou Jesus, então ele veio na salvação, trazer essa operação de Deus em nós, para a salvação acontecer, o nosso espírito ser recriado. Então, o Espírito Santo agiu aí. E assim, então, tudo bem, isso daí é para a salvação. Agora, para eu obedecer a Deus, andar com Deus, servir a Deus, é a segunda fase, logo a seguir da salvação, que é o batismo no Espírito Santo. Então, é uma outra operação do Espírito. Então, ele vai ensinar a diferença do Espírito sobre mim, quando eu fui salvo, e do Espírito em mim, sendo batizado com o Espírito Santo, me guiando, ensinando tudo. E não se esqueça, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Nós temos que nos relacionar com Ele como pessoa, falar com Ele, Ele conversa, Ele fala. Ele que traz as falas do Pai e do Filho. Se o Pai quiser falar e o Filho, podem, óbvio, mas quem traz as falas do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Então, existe, não é? A palavra que vem do Pai, o Espírito Santo traz. E existe a palavra que vem de Jesus, do Filho. Então, existe isso. Ok? Então, o plano é do Pai, mas existem as ordens de Jesus. Então, o Espírito Santo vem sempre falar isso. Mas não é errado eu falar assim, Jesus falou isso para mim. Porque tem todos os espirituais, amiga. Se você falar assim, Jesus falou... Não, peraí, Jesus não, que só quem fala é o Espírito Santo. Cara chato, meu. Que isso, vai, mas sabe essa mania de correção como... Isso quer dizer, Jesus falou através do Espírito Santo, não precisa ser tão específico assim. Porque a ordem veio de Jesus, no caso, vamos dizer. Ou então o Pai disse, aí, ok? Não precisa ser tão, mostrar tão espiritual, isso é chato pra caramba. Crente desse jeito é chato, não dá pra aguentar. Gente, vamos ser mais práticos. Eu sou muito prática, não é que essas conversas que eu não aguento. Muito chato. Bom, agora olha aqui, o Kenneth Hagin também vai falar desse daqui, voando como as águias. Gente, nós sabemos por estudos mil de que a águia é uma ave, assim, destemida e ela é ousada, tá? Então, por isso que Deus faz a comparação desse voo que a águia faz muito alto, que ela vai lá nas montanhas mais altas. E de lá ela voa mais alto ainda, onde estão as correntes de ar. E ela segue aquelas correntes de ar. Quando ela entra nessa corrente de ar, ela fica planeando, ela nem força faz. E aquilo faz com que ela atinja lugares mais altos. Então é possível, ele faz essa explicação aqui, porque é possível nós chegarmos num lugar no Espírito, onde nós vamos atingindo coisas maiores de Deus. Tá certo? Então... é para nós experimentarmos o Espírito Santo. Esse livro é para dar uma super coragem para que cada um de nós comece a voar alto, hein? Porque voar baixo não dá, né? Voar baixo quer dizer, ó, está viajando na maionese. Não dá, todo mundo entendeu. Agora, voar alto no Espírito, poxa, é uma glória onde você está recebendo coisas do sobrenatural. O impossível está acontecendo na sua vida. Mas, hoje nós vamos ver sobre a fé. Vamos falar mais um pouco sobre a fé. Só que, gente, a fé exige trabalho. Tem gente que pensa que ter fé é só assim, eu creio e tal, e fica por isso mesmo. E aí acontece o quê? Nunca vai receber grandes coisas, milagres, nunca vai ver situações da vida transformadas. Então nós vamos ver como que a fé opera e a necessidade de trabalhar com relação à fé, trabalhar na fé para que as coisas aconteçam, tá? Dentro daquilo que Deus falou conosco, trabalhar na palavra de Deus. Então abre aí em 2 Coríntios capítulo 5. Vê aí, nós vamos ver alguns versículos hoje, porque tudo é baseado na palavra de Deus. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, se eu não me engano. Isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Achou? Tudo bem. Então diz assim a palavra: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, Deus está falando que é para nós andarmos na fé. Fé no quê, gente? De que Deus existe? Fé na palavra. Fé na palavra. Por isso que eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Porque eu tenho que andar na fé e não naquilo que eu estou vendo. Porque o que eu estou vendo anula o que Deus diz. É uma barreira, como se fosse uma barreira na minha frente, muito grande. Por isso que eu tenho que andar no que Deus diz. Porque o que Deus diz ultrapassa o que eu estou vivendo. Ou o que eu estou vendo. Vai além, porque é demais, é sobrenatural. Outra coisa que nós precisamos saber, que atrás do que nós estamos vivendo, existe uma vida espiritual. E tudo que está acontecendo aqui, na nossa vida, vem do espiritual. Pode ser coisa boa ou ruim. Não acontece por acaso. Sabe, coisas da minha vida que eu estou vivendo, elas não são assim, aconteceu do acaso. Não, vem de uma influência espiritual. Ou de Deus, ou do diabo. Coisa que nunca foi nem falada antigamente, que a gente nem tinha ideia. De que a gente andava aqui nessa vida, ou guiado por Deus ou pelo diabo. A gente jamais imaginou que isso fosse assim. Imagina, ainda falar do diabo é uma coisa que arrepia. Tem igreja por aí que não pode ouvir falar do diabo. Só tem que falar aquele ou o inimigo. Porque se você falar diabo, é muito... Nem fala essa palavra. É horrível, é que nem câncer. Não pode falar, porque você atrai. Ô, querido, só de você estar aqui nesse planeta, você já atraiu o bicho. Porque ele mora aqui, ele vai destruir tudo. Ele quer, esse é o plano dele. Então, entendeu? Então, as coisas que nós estamos vivendo aqui, ou elas estão vindo de Deus ou do diabo. Porque eu deixei. Ou eu deixei o diabo fazer aquilo, ou eu estou deixando Deus fazer a outra coisa. Então, isso chama-se autoridade. Para quem que você está dando autoridade da sua para exercer coisas na sua vida? Ou a palavra de Deus, ou para o diabo. Tudo que está acontecendo tem um fundo espiritual, que vem ou de Deus ou do diabo. Então ninguém está andando aí para a rua assim sozinho. Se vê uma pessoa andando sozinha, mas no invisível, no espírito ela está sendo guiada por alguém. Está valendo isso? Então nada acontece por acaso. Eu não sei por que foi me acontecer isso. Aconteceu porque lá atrás, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer certas coisas que foi trazendo, foi um curso, né? Que foi vindo, que chegou nesse ponto hoje. Explodiu agora. Mas isso começou lá atrás. Estão me acompanhando? Por isso que se eu começar a andar na palavra de Deus e na fé, lá na frente eu vou estar vivendo algo que nem eu sabia que esse lugar onde eu estou hoje é ótimo. É bom, porque eu não conhecia, eu era cega. Mas Deus conhece e hoje eu tenho como me entregar a Ele através da oração em línguas, através da adoração, da leitura da palavra, estudo da palavra, meditação e confissão, para que eu chegue naquele lugar que Deus planejou para mim, que é ótimo. Deus só tem coisa ótima. Só que o ótimo de Deus requer podas. Sabe disso? O agricultor bom sabe podar a árvore ou não? Lógico, para quê? Para dar frutos. Porque daquele jeito não vai dar nada que presta. Aliás, pode até perder a árvore. Tá valendo? Então, o que nós estamos vivendo hoje veio de antes. Por isso que nós temos que canalizar a nossa fé agora para Jesus e crer totalmente no que ele diz e no que ele fez. Que o Pai concedeu isso. Então, vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A gente tem que receber os ensinos, senão nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Tá? Se eu não aprender, eu não vou saber como fazer, como receber. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Tá valendo? O justo, já falo aqui de novo, viverá por fé. Bom, gente, você pode ficar confessando a sua palavra. O impossível vai acontecer. E você tem que ficar lá ministrando para a tua alma e dizendo o impossível vai acontecer. Vai. Porque Deus é meu Pai. E conforme você vai lendo a palavra, estudando, você vai criando força para você ir contra tudo que está acontecendo na sua vida. Que para você, que já determinou que é isso e acabou. Mas depende de você enxergar como Deus enxerga. Porque se você não enxerga como Deus enxerga, você fica acomodado onde você está e quem está dominando a sua vida é o diabo. Com destruição. Você fica parado lá. Você quer lutar com a força do seu braço, com a sua competência. Você não vai vencer, porque é espiritual. Você tem que derrotar o diabo. E olha, é muito bacana você ficar lá sozinho, falar que o diabo, eu já te derrotei, sabia? Em Cristo Jesus, eu derrotei você na minha vida, porque eu não te aceito mais. Acabou, eu não quero a sua mente, eu não quero as suas maquinações contra a minha vida, eu não quero o seu futuro para mim, diabo. Acabou, eu não quero, acabou. Eu tenho esse direito legal, injustiça eu tenho. É na justiça que eu adquiri isso, você entende o que eu estou falando? Eu adquiri esse direito na justiça de Deus. É o máximo. Eu não quero o diabo que você planejou. Para mim, eu não quero essa vida. Você está na vida que você está porque você quer. Só porque você quer. Por que que você quer? Porque a tua mente é isso. Você pensa isso. E quando você quer, sabe, sair do ovo, né? Da casca do ovo, o diabo, bum, tá com mãozão lá dentro, em cima, e fala, fica aí sufocado. Você tem que morrer desse jeito. Não, não vou. Lá nessa condição que você está, você vai começar a buscar Deus. Porque o braço dele é poderoso e longo e forte para te arrancar lá do meio do diabo. Da onde você está? Que nada foi, que foi abençoado até então. Você está esperando bênção e não chega. Não chega porque você não sabe sair de lá. Você tem que aprender a sair de lá. Para Deus fazer... Agora, não pensa que do jeito errado que você está pensando, ele vai arrancar você de lá. Não vai. Não vai, porque o seu modo de pensar domina a sua vida. E daí que seu pai foi assim, sua mãe foi assim, sua bisavó, sei lá quem foi. E eu com isso? Que essa gente foi assim. E eu com isso? Eu não sou, porque Deus não é. Você tem que entender que a maldição foi quebrada na cruz. E hoje você tem condição de ser livre do que a sua avó fazia. Do que a sua bisavó fazia, o seu tataratataratatarabisavô Adão fez. Você não sabe que você é parente de Adão? É estranho, né? Mas infelizmente, ô cara, cara burro, meu. Vai fazer coisa errada para lá no inferno. Acabou, mas Jesus veio, aleluia. Então eu não quero saber desse tataravô Adão. Some da minha vida, cai fora, meu, porque o segundo Adão é que me salvou. E eu vou entrar nessa, dessa de segunda dor. Então não fica aí adormecido. Sabe, o golpe maior do diabo é neutralizar as pessoas. Sabe o que quer dizer neutralizar, né? Ficar aí quietinho, cala a boca, não se mexe e dá uma de santo. Mas a sua vida é uma derrota só. É isso aí que se chama neutralizar. E é isso que o diabo faz com quem não ora em línguas. A pessoa fica neutralizada, paradona. Ela não sai de onde ela está. E quem falou que é fácil orar em línguas? É difícil, por quê? Porque a minha alma não quer. A minha mente não quer, a minha cabeça não quer. Ela se levanta quando domingo. É uma luta. Mas eu tenho algo maior dentro de mim. Quem é, né? O Espírito Santo, ele habita lá. E ele me dá força. Eu não quero. Eu falei que eu ia confessar a palavra, gente. Eu olhava aquela câmera e fazia assim, ó, sabe? Assim, ó, dá aquela coisa assim, eu vou me jogar. Eu vou me jogar. É a minha cabeça ficar falando para mim. Eu vou me jogar para essa cama agora. E vou me enfiar nessa cama e vou dormir. Não vou confessar coisa nenhuma. A burra ia confessar na frente da cama, né? Bonito. Já para o travesseiro vir assim, olha que fofinho. Ai, que colchão delicioso. Eu vou deitar aí agora e não vou confessar coisa nenhuma. Ai, vou me jogar nesse chão fazer alguma coisa. Mas no chão já, eu não sou tão burra assim, né? A alma nem é burra nem um pingo. Ela, não, no chão é duro, não. Vai pra cama, tal, disso, tal, tal. Mas demorou pra entender Deus. Ele falou, vai lá fora. Lá o ar é fresco, bem cedo, 6 da manhã. Você, ó, ai, aquele ar gelado no frio. Então abre seu olho rapidinho. Você não vai ficar querendo dormir lá fora no sereno. Porque você não é besta. Tô falando que a alma é inteligente. A alma é muito esperta. Ela só quer barganha. Ela é safada, negociante. Então existe um lugar para ela, submissa ao Espírito. Então se eu fui lá confessar lá fora, bem cedo, com frio, com chuvinha, com tudo, confessar quem eu sou em Cristo Jesus, para falar agora, hoje, para o diabo aqui, diabo, em mim você não vai achar nada. Você não acha nada, diabo, porque eu não estou odiando ninguém. Porque eu estou andando em amor, já perdoei todo mundo, então em mim você não acha nada. E Jesus falou isso, e eu estou repetindo. Tá, por isso que eu sou abençoado, some daqui agora, eu exerço autoridade sobre você. Diabo, sai agora. Eu fico falando. A minha vida é o dia inteiro fazer isso. Ou então eu vou deixar o bichão reinar aqui. Me dominar, acabar com a minha vida, que é o que ele planejou. Tá? Porque eu nem ia estar aqui hoje, não, queridinhos. Eu não ia estar aqui hoje. E mais, eu é que tinha que estar lá fazendo o almoço. Em vez de eu estar fazendo o almoço, fiquei orando. Horas. Adorando, orando em línguas. Não é melhor? Depois sentei lá e comi. Mas se eu quiser, eu posso ir lá fazer também. Já aconteceu. Mas eu fui entrando num lugar em Deus onde eu posso ficar mais com Deus do que ficar fazendo isso. Eu acho mais prazer nisso. Você que escolhe o que você quer, que vida que você quer. Você que sabe. Olha, andar com o diabo é furo na água. É um engano total, ninguém é feliz. Andar com Deus, você tem prazer, falar, Deus, eu quero mais de você, eu quero ir onde você quiser. Eu vou onde você quiser, eu vou pagar o preço. Eu vou morrer por você, Jesus. Porque eu te amo, eu quero te servir. Eu já experimentei coisa do mundo, não presto. Mas você é maravilhoso. E é isso que Deus quer, gente desse tipo. Ele vai dar muita coisa, fazer muito. Mas então, aqui a palavra diz que o justo vive pela fé. Se você viver pela fé na palavra de Deus, você vai chegar lá. E nós vamos aprender, olha, arregaça a manga, nego. Pode arregaçar a manga, porque preguiçoso não vai viver com fé nenhuma. Vai ser dominado pelo diabo. E quando ele entrar lá na tua casa, na tua vida, no teu emprego, você não sabe sair dele. Ele tacou os unhão lá, meu... agarrou, pôs as presas dele em cima de você e você não sai da boca dele. Ele, ó, ainda faz assim, safado. E fica lá fazendo você sofrer. E você fica chorando, ai, Jesus, Deus não pode fazer nada. Porque é o jeito que ele ensinou que vai resolver. Então nós estamos aqui para aprender. Você não está animado? Glória a Deus que hoje é carnaval e você está aqui, eu com o carnaval, com o diabo. Eu quero Deus e vou sair da mão dele, que é tudo que eu preciso na minha vida. E não é só dinheiro que resolve o problema de ninguém, não, viu? Porque se você não tiver paz, se você não tiver essa alegria, algo que quando você abre o olho, você tem uma força para viver, que é Deus que te dá, nem dinheiro te levanta da cama. Então, gente, dinheiro é complemento. Você pagar a luz, você não ficar no escuro, né, na sua casa, tomar um banho quente no inverno, pôr gasolina no teu carro, né? Você não vai andar não sei quantos quilômetros a pé. Para isso, ok? É, só isso. Servir no reino, etc. Então, vê lá, Romanos 8 agora. Tá valendo? Uhul, eu tô adorando, que eu tô pregando para mim, viu, querido? Vocês podem estar certo, porque é isso aí. Para minha alma, cada vez fica mais, e mais, e mais, e mais. Porque eu tô subindo, gente, tô subindo. Quando o diabo falou assim, agora eu te peguei, falei, vamos ver se você me pegou, bicho. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E você vai ver Deus agir na minha vida, diabo. Você vai ver. Eu já falei quinta-feira aqui. Ele me cercou assim, ó. Eu vi, tive a visão. Um negócio redondo assim. Que nem um jardim. Cheio de flor. Aquelas folhonas assim. Sabe que chama costela de Adão? Tipo, né, gente? Elas são gigantes. Mas era aquilo. E em cada folha era uma cabeça de cobra assim, ó. Me olhando. Ô, beleza. E eu lá. Era um negócio redondo assim. Eu no meio. Mas era alto. Eu ia pôr o pé aonde pra chegar lá? Só em Cristo Jesus, na palavra. Porque não tinha onde eu me apoiar para sair lá. E as cobras assim, ó, com as línguas assim. Ó. Deus me mostrou onde eu estava quando eu comecei. Tipo, agora o bicho te cercou. É bom você saber e ver o que você vai fazer. Porque eu vou te tirar. Começou a me dar palavra. E eu confessando. Mas Deus me mostrou, muito mais tarde, o seguinte. Eu cresci tanto, queridos. Não pense que as cobras saíram de lá, que Deus veio e matou cobra. Não. Ou que ele mandou alguma coisa lá, uma foice para eu ficar cortando cobra de, cabeça de cobra. Nada, nada. Ou ele mandou uma escada para eu subir, nem pensar. Acontece que eu cresci, minhas pernas ficaram igual perna de pau daqueles palhaços do circo, já viu? Gente, mas eu fiquei tão grande, que simplesmente eu fiz assim, ó, pulei para cima, assim, ó, do negócio, e tchum, e saí, era como uma muretinha, assim, uma sarjeta. A fé faz isso. A fé faz isso, não tem diabo que te cerca, que te domina, que vai acabar com a tua vida. Você tem que crescer. Você tem que virar gigante, isso não é gigante? Perna de pau. Só que não é perna de pau, não, eu fiquei gigante na fé, meu. Não foi nada emprestado, não. Tipo, falso. É verdadeiro, senão eu não saía de lá. Então, olha só o que Deus está falando aqui, Romanos 8, 31 e 32. Achou? Quem diremos, pois, à vista destas coisas? De tudo, né? Quem está nos cercando, os problemas que vieram para as nossas vidas, situações difíceis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui, diabo. Se Deus é por mim, quem é que vai ser contra mim? Não interessa. Não interessa o que essas pessoas estão fazendo, o que aconteceu, o papel que veio no meu nome, o que falou lá, o que está escrito no contrato, eu não quero nem saber. Se Deus é por mim, não tem quem vai ser contra mim. Está falso. É falsificado. Não é o máximo isso? É falsificado. Porque o diabo é falso. Jesus falou, ele é o pai da mentira. Você tem que entender que o diabo é falso. Que o papel que chegou lá na tua mão é falso. Porque o diabo que mandou, ele usou uma pessoa, ele usou justiça, juízo, coisas de homens. Mas se você ficar firme na palavra e você crescer, você vai sair dessa, você só vai pular que nem uma sarjeta. E as cobras vão virar lagartixinha. Sabe aquelas cobrinhas cegas de chuva? Vai virar aquilo, minhoca. É lógico, ele acaba o poder dele. Acaba o poder da fera. Fica que nem leão sem dente, meu. E sem unha nas patas. Só fica nisso. Você fica meio assim, mas você fica valendo. Ah, seu bebê, você não tem dente? Na hora ele até faz você ver dente, mas depois você vê que ele tá banguela. Gente, mas olha, na hora não é fácil, porque ele vem assustar. Ele aparece na tua frente de toda maneira. E ele age na sua emoção, faz... Sabe, sobe um quente e um frio, você fica pálido, vermelho, suando, gelado. Tudo acontece, você fica com o olho arregalado. Você quer ter chilique, tudo acontece. Porque as suas emoções, ele atingiu lá, falou, agora eu te pego. Mas aí você tem que se acalmar, vai diante de Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode sair daqui agora. Você sai daqui agora, porque eu doente eu não estou. Doente é você, diabo, some. Eu estou sarada, Jesus falou que eu sou sarada. Sai com esse papel agora, você não vai me condenar. O Senhor é a minha justificação. Ele é a minha justiça, Cristo Jesus. Não é esse papel. Some daqui, em nome de Jesus. Você não vai usar mais essa pessoa para vir aqui. Em nome de Jesus. Abre alas que eu vou passar. Sai, diabo. Em nome de Jesus. Você não sabe que você exerce poder sobre o reino espiritual, o império das trevas, em nome de Jesus? Você não sabe. Você não sabe isso que você está vivendo, essa vidoca aí. Horrorosa. A sabor. Estão me acompanhando? Essa vidoca aí, horrorosa, é do diabo. E ele que te deu essa vida. Mas Jesus morreu na cruz e te deu outra vida. Para de dar domínio para o diabo. Levanta, sai de onde você está. Começa a orar. Faz alguma coisa na vida, vai. Ó, o 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Jesus Cristo, o Senhor da eterna glória. Deus, o Logos, que sempre foi, sempre existiu, que era, que é e sempre será. Esse é o Filho de Deus. Ele não poupou, Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará de graça. Com ele, todas as coisas. Ele não vai te dar de graça o que você precisa. Mas, ô querido, esse de graça requer, entre aspas, fé. E fé requer trabalho. Se você não trabalhar, você não vai ter fé nenhuma. Ai, Deus é bom. Ah, muito bom, mas você está nessa condição? Ah, Deus é ótimo, é claro que ele é ótimo. E depois, então, ah, não sei por que Deus não está agindo. Por que que aconteceu isso? Isso tudo é pecado. Isso é murmuração, meu filho. Você vai para o buraco com essa conversa. É isso que o diabo gosta, que você fique murmurando bastante, ficando desanimado, que é isso que ele age nas suas emoções, na sua cabeça, deixando você dizendo, ai, nem vou fazer mais nada. Isso, anda de braço com o diabo, você vai ver para onde ele vai te levar. Não faça mesmo. E o sangue de Jesus foi em vão para você, que pena. Que um dia, quando você passar diante de Jesus, você ainda vai ter que ver essa situação ridícula de você se entregar para o diabo dessa maneira. De ver quem é o Senhor da eterna glória, um Deus glorioso, bondoso, maravilhoso, e você totalmente dominado pelo diabo, com preguiça, com desprezo ao Senhor, que é Deus, que é sublime, que é maravilhoso, sabe, que é tudo, que se ele aparecesse aqui agora, nós íamos nos jogar aos pés dele. Você pode espiritualmente fazer isso. Estão me acompanhando? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos dar uma olhada lá, porque, queridos, nós vamos ver como que o povo tomou posse da terra prometida, e isso é um simbolismo para a salvação. Tá ok? É um simbolismo para a salvação. E nós vamos ter que prestar atenção aqui nos detalhes que Deus está dando para nós sermos salvos. Então, quando vem um diabo atacar bastante nas emoções, você tem que ficar firme com o seu propósito, porque é a sua alma que está abalada. Então, você tem que ficar sozinho com Deus, quieto, sentado lá ou em pé, como seja, mas sozinho. E ergue os seus braços, começa a adorar o Senhor, orar em línguas, lendo a palavra, confessando, até que a sua alma fique livre desse ataque do diabo. E para de te atormentar, porque é a sua alma que é o perigo aí dentro da tua vida. É a sua alma, não é o vizinho, não é o vizinho, tá? Não é o salário que é baixo, não é o teu patrão, não é o teu empregado, não é a sua família, não é ninguém. É a sua alma, que é intolerante, fraca, doente, fora de Deus e dominado pelo diabo. Não é bom saber isso? Ah, mas é lógico que é bom. Porque daí você vai lá no psiquiatra, né? Porque é um tal de psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. E, ô, coitados, eles vão fazer o que eles podem, né? E, ó, para acalmar o leão, eles dão um remédio lá. Ou para você ficar bem animadão, ou para ficar mais quieto, porque você está muito agitado. Porque resolver problema, só Jesus. Porque se ele soubesse como resolver, ele não ia dar remédio. Ele dá remédio que ele não sabe resolver. Estão me acompanhando? Mas que furo na água, cara. Ah, estou levando meus filhos psicólogos, coitados. Bom, é o que o mundo tem, né? Nós temos Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 10 e 11. Achou? Então, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartares. Então, o Senhor está falando o que ia acontecer com eles ao entrar na terra prometida, que eles iam achar tudo pronto. Vocês entenderam os dois versículos? Então, quando você entrar lá, vai estar tudo pronto. Já está feito. Você não acha isso o máximo? Isso tem tudo a ver com Cristo Jesus na salvação. Que quando nós aceitamos Jesus, tivemos fé nele e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós recebemos então a salvação e tudo que está dentro da salvação. A vida e vida em abundância. Já deu tudo pronto. E aqui, como é um simbolismo, é um paralelo com o que ia acontecer com Jesus, que já aconteceu. Então, a terra prometida é um simbolismo, ok? Da salvação. Que Deus libertou eles do Egito, da mão do diabo, trouxe para cá. Só que o relacionamento conosco hoje é muito superior, porque hoje o nosso relacionamento é com a mesma natureza, com intimidade. E antes era só na aparência, só por fora. Eles não conseguiam se relacionar intimamente com Deus, mas assim mesmo, Deus fez. Então, Deus falou assim, olha, chegando na Terra Prometida, então este lugar que Deus deu para eles, era bom ou não? Eles tomaram posse de cada cidade e pronto, amigo. Tudo pronto. Os olivais, tudo pronto, era só colher, né? Então, todos os frutos, poços, já cavados, prontinho, querido, era só pegar água. Tá? As casas prontas, com tudo lá dentro. Tudo feito, tudo que era preciso, alimento. A terra prometida foi dada com tudo lá dentro. Ou não? O que aconteceu? O primeiro lugar que eles enfrentaram foi Jericó. Acabou aquele povo, pode tomar posse. Pode pegar tudo. Lugar para todos, com abundância, com fartura. Mas, vamos ver como que é aqui no versículo 1. De capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Então veja que para possuir a terra, ele começa falando da palavra dele. Para você possuir a salvação, você tem que aprender a palavra. Você tem que andar na palavra. Você tem que obedecer a palavra. Ele deu realmente tudo, mas você tem que conhecer a palavra. Ele não está falando aqui, gente? Vamos ler de novo? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses. Então é preciso aprender, por isso que nós estamos recebendo ensinos. E o Espírito Santo vai agir lá. Tem que receber ensino, tem que estudar a palavra, tem que conhecer a palavra, tem que ficar na palavra, tem que ler Bíblia. Para você conhecer e saber andar na terra prometida, na vida em abundância que Deus te deu. Para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos. E mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida. É todo dia, ok? Não é só lá um dia que você decide. Ah, hoje eu vou no culto. Ah, tá, que você vai andar na promessa de Deus. Com essa vidinha aí, você não vai andar em promessa nenhuma. Ah, hoje eu vou no culto, depois de 6 meses. Você não disse, você tem que congregar. Quem falou que não? Você está aqui para aprender, para receber, porque o Espírito Santo está dentro da igreja para agir de acordo com as 500, 600 pessoas que estão lá. Ele age dentro da necessidade de cada um. Por causa que a unção na assembleia é diferente de quando você está em casa sozinho. Então não é para ovelha nenhuma ficar sozinho. Está tudo errado, desgarrado. Deus deu uma igreja para você ir lá, para você ficar lá. O pessoal, hoje não é igreja nenhuma, um dia eu vou nessa, um dia eu vou naquela. Ah, então você não tem pastor nenhum, você está por fora. Você tem que perguntar para Deus quem é, qual é a igreja, qual é o seu pastor e fica bem lá, porque Deus vai agir na tua vida, o Espírito Santo. Então ele falou, todos os dias da sua vida, para que os teus dias sejam prolongados, amém? Porque se você obedecer a palavra de Deus, você vai andar numa vida em abundância e os seus dias vão ser prolongados. Isso é bom ou não? Claro, óbvio, isso que Deus quer. Daí no 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, quando você entrar na terra prometida. Quando você aceitar Jesus, é para você amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. É para você viver com ele, não é para você viver uma vida lá do mundo. Você já saiu de lá. Agora é outra coisa. Estão me acompanhando? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o que, que Deus está dizendo aqui? Que é para nós sermos exemplos, testemunha para os filhos. Porque está cheio de cristão que fala uma coisa e age de outra maneira. Então não está de acordo com o que ele falou aqui, que é para ser testemunho para os filhos. E os filhos jamais vão seguir ao Senhor pelo mau testemunho dos pais, que falam uma coisa, falam de Deus, mas não praticam. Então o que nós falamos tem que ser prática, para que os filhos sigam. E isso tem que ser todos os dias, todos os dias. Não temas em falar na sua casa para os teus filhos quem Jesus é. Quem é o Senhor e como que é. Que jeito que é. Não é desse jeito. Precisa de correção, correção. Mas ele tem que ver a correção em você. Ele tem que ver a sua conduta. Ele tem que ver as suas atitudes. E é isso que Deus está falando, que é muito importante. Então, aonde nós estivermos, esta palavra tem que estar em nós. Mas eu vou ler agora, se for, nem preciso ir lá, porque eu já vou voltar para cá. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo, deixa-me ver onde que nós estamos aqui. Vai ser sempre uma confirmação de Deus para as nossas vidas, quando nós estivermos falando do Senhor esta palavra. Veja aqui, 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, é tudo uma confirmação do que Deus falou lá em Deuteronômio. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que saber usar essa palavra. Essa palavra não é para estar só na nossa boca, falar uma coisa e fazer outra. Essa palavra é para ser um estilo de vida para as nossas situações, como vivemos, diante de todas as pessoas, principalmente dentro de casa, na família. Um estilo de vida, é isso que Deus está falando. A palavra de Deus é um estilo de vida. Não é para você sair aqui com a sua mente velha viver o mundo. Lá onde você trabalha, a palavra de Deus tem que ser um estilo de vida, na sua casa, com seus amigos, aonde você for. Na igreja, é a mesma coisa. Mesma situação. Então, dentro disso, aí entra o 10 e o 11. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantares, já imaginou isso? E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja aqui, que neste lugar da terra prometida existe muito trabalho. Porque vem cá, você toma posse de um negócio agora, você tem que tomar conta. Então você entra numa cidade, você tomou posse de um prédio, você tomou posse de uma vinha, de um poço, você tem que trabalhar para manter o que Deus te deu. Tá valendo? Então, Existe trabalho árduo no reino de Deus. Existe. Nós temos que manter aquilo que Deus está dando. Tá, gente? Não é só preguiça. É tipo assim, a pessoa... Porque tem muito crente que não entende a palavra de Deus e fala assim, Deus proverá. Não faz nada na vida. Não faz nada. Ouviu isso? Ah, Deus proverá. O que você está fazendo? Está sentado, inchando unha. Não está fazendo nada. Não é desse jeito que Deus vai prover. É com a fé. Você tem que trabalhar para você ter fé e você tem que trabalhar dentro das coisas que Deus está te dando. Ok? Um trabalho existe, árduo. Existe. Então, eles tinham que preservar a cidade que Deus dava. E dá muito trabalho para manter tudo. Então, não se esqueça que... E Deus ainda fala assim, ó, não se esqueça, porque eu vou te colocar num lugar onde você vai ter as coisas. Então, você vai ter que trabalhar para se manter, e, quer dizer, para manter aquelas coisas, cuidar. Mas, olha, não esqueça que quando você chegar lá, você antes não era aquilo. Não esqueça quem você era, que antes nem salvo você era. E hoje você é do Senhor, você está no reino de Deus. Foi Ele que te deu a força para você ser isso e ter isso. Então nunca se esqueça, porque o orgulhoso logo já vai esquecendo, achando que ele é o Todo-Poderoso. Então vamos ver lá agora, capítulo 8. Vamos ver agora capítulo 8. É, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 8 agora. Vamos começar aqui no versículo 6. Então, Deus novamente está dizendo aqui, guarda os mandamentos, quer dizer, aprende a palavra de Deus, anda nela, você tem que saber o que Deus quer, o que Deus é, como essa palavra funciona. É isso que ele está dizendo. Isso quer dizer guardar. Não é simplesmente aceitar Jesus. Você está lendo o livro? Você está sabendo alguma coisa da Bíblia, da palavra? Para você andar nela? Como é que você vai andar num caminho que você não conhece? Fala bem? Fala, gente. Não é não? Você não pode andar num lugar onde você conhece. Você não sabe nem a estrada, nem o caminho, nem como chegar lá. Então, se você não souber a palavra, como é que você vai andar com Jesus, hein? Não são esses versículos que vocês aprenderam por aí nas igrejas que vai te sustentar de jeito nenhum. Porque esses versículos foram tirados fora do contexto, formando uma doutrina totalmente fora do que aquilo quer dizer. Porque dentro do contexto não quer dizer aquilo. Então Deus está falando, cuidado, olha lá a palavra. Então conheça a palavra do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa... boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus. Pela boa terra que te deu, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, quer dizer, não andando na palavra, não estudando, não conhecendo, não confessando a palavra, não orando em línguas. Os teus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, Deus está dizendo para nós isso com relação ao Novo Testamento, que hoje, você veja só o que Deus deu para eles. Eles eram escravos. Eles nunca iam ter nada na vida a não ser escravidão. Deus tirou eles lá com o poder do braço dele, de faraó. Eles eram escravos, ninguém mandava em faraó. Ninguém, faraó era o rei, acabou. Ele tirou o povo de lá e falou, olha, e faraó ficou tão horrorizado com tudo que aconteceu lá, por ele não aceitar as ordens de Deus, que o mal veio contra ele. Todas as pragas. Ele ficou horrorizado, falou assim, ó, pode pegar tudo que quiser. eles saíram de lá ricos. Pegaram o que eles quiseram, eles nunca tiveram nada. O quanto eles puderam carregar, eles carregaram. Então, Deus tirou eles de lá, tá? Para conduzi-los na terra prometida. Então, 40 anos eles ficaram no deserto. Foi difícil aquele momento, porque eles não criam na palavra, embora Deus tivesse feito milagres. Muito bem, agora eles estão entrando aqui e Deus está dizendo, não esqueça do que eu fiz para você. Você era escravo. Você nunca ia ter isso na sua vida. Agora que você está farto de tudo, não endureça o seu coração achando que é você que fez isso. Tá? Então, isso é uma condição perigosa que acontece se não houver oração. Porque a pessoa ora até um ponto e começa a receber. Quando ela começa a receber, ela vai embora, porque ela já recebeu o que ela queria. E é isso que Deus não quer. Porque Ele quer dar mais e sempre. Mas a pessoa precisa ficar lá e cada vez crescer mais e ter a visão de Deus. Mas isso requer, então, por isso que eu ia dizer que nesta condição de morte espiritual, que é um simbolismo da onde nós estamos vivendo hoje, mas tudo uma correlação espiritual, nós temos muito mais do que eles, do que isso que Deus deu. Porque hoje nós temos a condição de nos relacionarmos pessoalmente com Deus, ouvir Deus pessoalmente, falar com Deus, ter contato com Ele, saber o que Ele quer pessoalmente com relação à nossa vida. Então veja que o trabalho é árduo, eles tinham que trabalhar para colher todos os frutos, para cuidar do rebanho, dá trabalho, estava tudo lá para eles. Eles simplesmente tomaram posse, mas eles tinham que trabalhar como? Gente, isso requer também oração, que Deus quer dizer hoje para nós. Nós temos que orar em línguas, nós temos que ler a palavra, estudar, para nós entrarmos nestas promessas que Deus deu para nós de vida em abundância. Estão me acompanhando? Porque, veja, no natural é impossível o que Deus está falando aqui. Porque era impossível quando Deus falou para Noé, para ele construir uma arca gigante, que é muito maior que um navio. Uma coisa gigante onde ele ia colocar um par de cada animal lá dentro. Então, era uma coisa enorme. E veja que nunca choveu naquela época que Deus falou assim, ó, você vai construir uma arca, não é? Mas é para quê, Deus? Ele falou assim, porque vai chover a ponto de inundar tudo. Ele não entendeu, mas ele obedeceu. Ele foi caçoado. E veja que naquela época não tinha energia elétrica, não tinha gasolina. Essas coisas não existiam. Imagine o trabalho, cortar a árvore, fazer, né, fazer aquelas lâminas de madeira, enfim, moldar tudo e tudo que era preciso para construir aquela arca gigantesca. Que Deus deu o molde, deu o projeto para ele de cada coisa. Ele obedeceu e fez. Ele levou 100 anos. Foi um serviço muito duro, mas quando aconteceu o que Deus disse, ele descansou e disse, graças a Deus que eu obedeci, porque hoje eu não estou perecendo. Está valendo? Então, isso é para nós. Se nós obedecermos agora o que Deus está dando de instruções para nós, vai chegar um tempo lá na frente que nós vamos dar graças a Deus, aleluia, ao Senhor, porque nós obedecemos e entramos no descanso que Deus nos deu. E nós vamos ver a glória de Deus operando na nossa vida. Então, eu poderia me estender muito mais, mas deixa eu ver aqui só o versículo 17, então. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeste a teus pais, como hoje se vê. Então, o que nós temos hoje é promessa de Deus, Cristo Jesus. Então, quando ele disse lá que ele não poupou o seu próprio filho, mas nos deu nele, de graça, tudo o que nós precisamos. Então, tudo que vem para nós hoje vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós temos que conhecer Jesus, o que ele diz. E olha, dá trabalho, porque a sua mente vai lutar contra você, para você não orar, para você não buscar Deus, para você não perseverar, para você não confessar a palavra, para você não chamar as suas bênçãos, para você não adorar a Deus. Mas você tem que determinar que você vai fazer isso. E Deus vai te ajudar com a graça dele, para que você persevere, para você chegar lá e ver que foi muito bom, igual Noé quando entrou na arca, e ele não pereceu com a família dele. Em nome de Jesus, ok? Valeu, queridos? Então, essa é a palavra de Deus. Se nós praticarmos, nós vamos ver a glória dele na nossa vida. Aleluia!